120308. Thank you. Israel, linha da Brigue. Hunter Zulu 10, Esmap, Lúcio, Barbacena. Controle 120, decimal 8. Transponder 5521. O LED 04, cotejamento correto, é pronto, pushback acionamento. Botarei. O tomador é 39637. Eu sigo a 39637. Informações de meteorologia do estado da conquista, posso confirmar com a senhora as condições de fato? Diga. Beleza, as condições do estado da conquista, posso confirmar se estão corretas? Eu irei checar junto com a sala de meteorologia, daqui a pouco eu informo o seu. Agradeço imensamente. Eu tenho informações que estão no estado de estado por esse funcionamento. Salvador está treinando sete horas para posicionamento remoto. Salvador, bom dia. O Azul 4201 aguarde autorização. 171, está autorizado o pushback de funcionamento. Chama para o nosso táxi. Chama para o táxi, na 4201 340 Campinas, pronto, cópia. Está autorizado Campinas, nível de voo 340, decola 110 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trigo, após conforme rota. Controle APR 120, décima 8 e o transponder 5517. Quatro dois zero um no cotejamento correto, chamo para o pushback acionamento. desculpe, 9637 é o som? 9637, tá bom? Afirmativo, é o comandante que solicitou as condições de vitória da conquista? Foi, por gentileza, tem informação que o campo pode ser fechado. Com o metada 08 Zulu em informação do meteorologista, dois tetos se constituem, o primeiro a 300 pés de altitude e o segundo a 600, com uma visibilidade de 1.800 metros. Agradeço imensamente a confirmação, eu vou ter com a companhia e já volto com a informação. Metro no 015. Galeão, 3 horas e 40 de autonomia, 223 a bordo. 223. 223, Galeão, confirma a autonomia, tá 371? 3 horas e 40. Afirmativo, táxi em frente, Índia. O ponto de espera dá no 0, mantém a posição, chama 2895, altímetro no 095 com voo. Em frente, Índia, ponto de espera no 0, 2895. Força 3171 aguardando o Platinum. Falou, Salvador, Xané, 6211. Perdão, senhor. 6211, correto. Assistente à informação Juliette, o nível é o 360 para Galeão. Xané 6211, minuto cópia, 360 Galeão. Juliette, confere a informação a curso. Juliette, informação, só a saída prevista para o 6312 Nuno? Dael. Dael, grato. Então, 3153, o vento 100 graus, com 0612 nós, autorizado pouso, pista 10, o TAN 3153. Autorizado, pista 10, livre pouso, 3153. M6 e Nuno, pronto para cópia? Pronto, senhor, precisa? O Genera 62, 11, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, autorizado via rota UPZULU 10 até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. Decolado 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota UPZULU 10. 5524, transponder, o controle opera em 120.8, Oceanero 62, 1. Então, está sem autorização, prosseguindo no nível 360 para o Galeão, pela Epsilon 10, vai para SMAP, decola da 10, curva à direita, da Eoleda Bridge, onde intercepta a Epsilon 10, 524, transponder, 1208, controle Salvador, Oceanero 62, 1. Cotejamento correto, posição remota, reposto fundo pronto para acionamento, pushback. Reposto fundo pronto, 629. Salvo Bandias, o 4040, informação de Juliette. 4040 da Azul, Juliette confere informação em curso. Um minuto cópia com. Prepare por gentileza a saída da El. Preparado da El. Salvador, está 3171, ponto de espera no 0 e pronto, bom dia. Muito bom dia, está 3171 na linha e mantém cabeceira 10. Vem mantendo 0, está 3171. Está 3153 no solo de Salvador, Augusto, 15, direita, Olivar, chama o solo em 121, 19. Direita, 219. Conforme, Rosa. Controle aéreo 120.8, o transponder 5520. Confins 340, recorda no 0 da Eoleta Bridge, apenas no 16, 208, controle 5520, transponder azul 4040 na remota. 040, cotejamento correto, toma pronto, possível acertamento. Salve Salvador, bom dia, tanto 3153, livrão a principal. O 3153 está autorizado no táxi de Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3153. Tan 3171, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 120 graus com 0,5 nós. Antes da Juliette, o TAN 3153. Certo, o TAN 3153 irá manter a posição da Juliette devido ao seu finger, que será o 09, porém tem uma aeronave da companhia que dentro de alguns instantes irá solicitar o pushback. Cliente aguardará antes da Juliette, o 3153. TAN 3171, decolado aos 19, controle 120, 18, bom voo. 308, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAN 3171. TAN 3171, no contato radar, vigilância, opção 360. 360, TAN 3171. Bruno 53, irá prosseguir o táxi via Juliette para a posição 07. 07 via Juliette, 3153. Gente, livre daí, 317. 71, voe bridge. Bridge 3171, obrigado. Muito bom dia, voo número 07. Presente da informação Juliette para autorização. Número 07, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolda 10 com curva direita na saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o 16. Após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. O controle opera em 120, décima 8 e o transpondo é 5534. Autorizado 360 para Guarulhos, decolou da 190 com curva à direita. A saída é Atael, Leda, Bridge, Upzulu 16 para Horizonte, direto Drive. O controle 120.8 e o transporte é 5534, gol 1607. 1607, cotejamento correto, mas pronto, se tiver acionamento. Chama na 607. Solo, gol no 804, está pronto no 4. Lote 04 está autorizado se tiver acionamento, chama pronto táxi. Livre, puxa acionamento, 804. Solo, meu bom dia, gol no 642, informação Juliette, a posição 03, quando possível, retorno. 1642, está autorizado o Recife, nível de voo 390, decola 10 com curva à esquerda, na saída Puca, Transão Caju via Upper Risk 58. Controle Salvador, opere 120, décima 8, e o transponder é 5532. 390 para Recife, aprovado. Puca, Aracaju, a saída, na Upper Risk 58. 208, controle, 5532, o código, no 642. Fono 642, cotejamento correto, estamos prontos para o tiver questionamento. Fono 642. Salvador, 4201. 4201, na guarda do Tibete, estacionamento número 2 no setor. Chame Recife na frequência 1251, no 3171. 1251, no 804, 153 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e meia. 1804, está autorizado o táxi Índia, ponto de espera do 10, chamada Torre em 1895, ajuste no 0, no 5. Poderia confirmar a alternativa, por gentileza? É, Serra Bravo, Quilo Papá. Gente, grato, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, azul 4040, pushback, espera aí. O 4201, na posição 01, está autorizado para o estiver com estacionamento, chama o ponto 7. Chamarei para o 4, quer dizer, 4204201. O 4040 também na rebota, pronto para o pushback e o estacionamento. 4040 está autorizado, chama o ponto 7. Chama o 7, 4040. Interpola 10, 25804.